pra lá. Vamos para o lugar certo, vamos para o Liberal, o Magazine Eletro, utilidades do lar, móveis e eletrodomésticos é no Liberal, o Magazine Eletro. Vamos pra lá, lá tem preço e qualidade, tem tudo num só lugar, vai lá comprovar. Tudo que você procura na linha de móveis e eletrodomésticos, utilidades do lar, com a melhor qualidade e os melhores preços e condições de pagamento, é aqui na Liberal Magazine Eletro. A Liberal Magazine Eletro tem uma seção em moda masculina, feminina, adulto infantil, infanto juvenil, calçados em geral, cama, mesa e banho, malas para viagens, um amplo ambiente bem arejado para melhor lhe servir. Temos uma equipe de profissionais bem treinados para melhor lhe atender. Então, quer qualidade e um bom atendimento? Vem direto para Liberal Magazine Magazine e Eletro. Facilitamos para você nos cartões, cheque pré, no crediário próprio e à vista. Nosso desconto é totalmente diferenciado. Liberal Magazine e Eletro. Aqui nós temos tudo o que você precisa. Telefone 3345 1320 e 99302 8099 ou 99232 4967. Avenida Cristo Rei 704, no centro de Jacundá. Fale com nossos funcionários, eles vão te dar toda a atenção.